ding ding ding ding ding yo. Em busca de felicidade, saí da cidade. Eu saí do eixo que move o mundo rumo aos valores materiais. Mudei hábitos alimentares, presto atenção em todos os lugares. Alimento que sai da terra, respeitando meu próximo animal. Que mesmo irracional me ajuda a raciocinar um pouco mais sobre o que sou. Coração puro, coração limpo, natural. Tipo a erva, sentado no banquinho de madeira, debaixo do pezinho de limão. Compartilhando o pão, degustando o chimarrão com os irmãos. Sonhando junto aquele sonho da comunidade, da unidade. Mesmo sem carteira assinada ou faculdade, formado em arte marginal. Não me baseio por idade, o velho ensino, o novo aprende, entende. Às vezes a ódio é diferente, numa voz chamando o papai, um grande professor. Sem grana a gente vive, a gente não vive, é sem o amor. E o calor de poder chamar o seu próximo de irmão. A cozinha comunitária, a lenha pra fazer a comidinha diária. Pro alto do monte consegui trazer um velho sintetizador. Pra misturar com sons tocados e retirados de uma vitrola. Dando uma bola, fazendo viva a terrinha que vovô deixou. O seu próximo de irmão. Na cozinha comunitária, a lenha pra fazer uma comidinha diária. Pro alto do monte consegui trazer um velho sintetizador. Pra misturar com sons tocados e retirados de uma vitrola.